a notícia que era melhor eu continuar dormindo. E no lugar do café abri uma cerveja pra ver se eu acredito. Nessa foto da sala vazia, vocês dois sorrindo, a pilha de presente. Ele segurando a chave com você, uma plaquinha escrito nosso cantinho da gente. Pra quem não dividiu o teto antes do casamento, se explica agora. Fiz a deixar de casa nova, ai, ai. Minha vontade é bater na sua porta e jogar pra fora a raiva que eu senti. Mas esse sorriso aí eu nunca vi. No fundo eu tô feliz por você tá feliz. Minha vontade era voltar no tempo, mesmo já sabendo que ia ser assim. Sou parte da história de um final feliz. O amor da sua vida é esse cara aí, que tá doendo aqui. Mas o amor da sua vida é esse cara aí, e tá doendo aqui. Mas o amor da sua vida é esse cara aí. Vocês dois sorrindo, a pilha de presente. Ele segurando a chave, você com uma plaquinha escrito nosso cantinho da gente. Pra quem não dividiu o teto antes do casamento, se explica agora. Fiz até chá de casa nova, ai, ai. Minha vontade é bater na sua porta e jogar pra fora a raiva que eu senti. Mas esse sorriso aí eu nunca vi. No fundo eu tô feliz por você tá feliz. Minha vontade era voltar no tempo, mesmo já sabendo que ia ser assim. Sou parte da história de final feliz. O amor da sua vida é esse cara aí, e tá doendo aqui. Mas o amor da sua vida é esse cara aí, e tá doendo aqui. Mas o amor da sua vida é esse cara.